azul, cor do céu e do mar. Dá-nos mais força para lá chegar, chegar e ser feliz. Sentir-te perto de mim, poder cantar e rir, dizer-te sempre que sim. Somos pioneiros e sempre os primeiros. Queremos viver sempre a crescer. Pega na mochila, na tua viola. Vamos a equipa todos acampar. O nosso azul, cor do céu e do mar. Dá-nos mais força para lá chegar, chegar a ser feliz. Poder ter-te de mim, poder cantar e rir, dizer-te sempre que sim. Poder cantar e rir, dizer-te sempre que sim.